Apocalipse para os simples. Por que para os simples o Apocalipse? Esses verão Deus face a face. São os puros de coração. São os capazes de entender a mensagem que está na palavra de Deus, sem segredos. Ora, Jesus veio à terra para se tornar entendido. Bem que falava por parábolas àquela altura, mas falava. A humanidade evoluiu, o Paráclito veio várias vezes. O novo Pentecostes está se realizando sobre a humanidade. E Jesus agradece ao Pai Celestial ter ocultado dos cultos do mundo o alcance do segredo das coisas divinas, não porque Deus seja mau, isso é uma linguagem bíblica. São as próprias pessoas, quando se debruçam sobre o conhecimento apenas no plano horizontal, que é o intelecto humano, se esquecem do eixo dos Y, da geometria cartesiana. Temos que unir a humanidade de baixo com a humanidade de cima. Observem a cruz, uma linha horizontal e uma linha vertical, em média ou virtus. E os simples não têm pretensão de mostrar grandes conhecimentos. Eles querem aprender. São mais acessíveis às coisas de Deus. O exemplo está na própria vida de Jesus. Jesus não era visto nos palácios, sentado ao lado dos poderosos. Não que os poderosos tenham doença de pele. Também são irmãos nossos. São seres de Deus, criaturas do Criador Supremo. Mas tantas são as convocações da vida para esses nossos irmãos, que pouco tempo lhes resta, muitas vezes, para também procurarem entender a mensagem da salvação. Temos que orar por eles. Muita gente tem inveja de quem está em cima, de quem é famoso, de quem é rico, de quem é isso, quem é aquilo. Já provou que vai ser infeliz. Porque enquanto tem inveja, não cresce. Repararam que os invejosos têm voo curto? Uma vez perguntaram ao irmão Zarur: Deus existe, Zarur? Olha que coisa! Foi a Rússia que lançou o primeiro satélite artificial e não aqueles que creem em Deus. Primeiro é preciso saber se os que dizem que creem em Deus creem mesmo. Porque muitas vezes seus atos desmentem suas palavras. Depois respondeu magistralmente: existe a lei do trabalho, que é uma lei divina. Eles trabalharam, mas, e foram os primeiros, por que não? Se, pelo contrário, é uma demonstração de que Deus existe e não tem privilegiados. Abro aqui o Apocalipse de Jesus, segundo João, que o Apocalipse é de Jesus. A saciedade, já explicamos isso aqui, a partir do seu versículo primeiro. Por isso que a gente fica pensando, meu Deus, como a turma é distraída. Apocalipse é mistério, Apocalipse é esse e aquilo. Não é. É complicado para quem está com a mente complicada. Então vamos nos juntar aos simples para entendê-lo. Logo no princípio do Apocalipse você lê: revelação de Jesus Cristo. Que Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Então, como é que é mistério? Como é que é segredo? Ele é colocado de uma fórmula cheia de símbolos para desafiar a nós próprios. Vamos dizer assim, vamos citar Nostradamus. Que, aliás, muita gente interpreta como quer, aquela coisa toda, mas ele próprio diz que em certa altura as suas centuras serão achadas na sequência correta e de forma clara. Por que todo aquele mistério? Inclusive porque tinha medo, todo mundo sabe disso. Depois, aí já é a mão de Deus. Porque o suspense, a tentativa constante de deslindar os seus segredos das centúrias de Nostradamus, mantém o interesse da criatura humana pelo seu destino futuro. Ora, o Apocalipse é supinamente superior às centúrias de Nostradamus, porque é de Jesus. Mas não é segredo, não. E chegou a hora de se desfazer esse segredo, assim, abrir o livro. Em que nos firmamos? Qual a chave que usamos? A chave do amor. O Apocalipse é de Jesus. Jesus foi a expressão máxima do amor na terra. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. No Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. No capítulo 15 do mesmo Evangelho, nos versículos 12 e 13, Jesus volta a dizer: amai-vos como eu vos amei. E dá um complemento extraordinário ao mandamento novo. Mostra quanto ele é importante e quanto é vital para que o ser humano seja realmente civilizado. Ele diz no versículo 13 do capítulo 15: ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a sua vida pelos seus amigos. E ele o fez, deixou se sacrificar, sendo todo poderoso, comandante do planeta Terra, deixou-se crucificar. Por covardia não, pelo contrário, era preciso muita coragem para não pedir a proteção divina, como queriam seus apóstolos. Jesus, por que não fazeis baixar do céu agora fogo para destruir seus inimigos? Mas então que graça teria a minha missão? Muito fácil seria para mim pedir a proteção ao meu Pai, ele mandaria legiões de espíritos. Mas onde ficaria o merecimento de Jesus? Onde ficaria a sua lição? Perderia autoridade, perderia moral. E apesar de vivemos uma época, será que eu poderia usar uma palavra tão chã? De tanta esculhambação, permitam-me usar essa palavra. Pode ser chã, mas é eloquente, para mostrar o que se passa no mundo neste momento. Eu não sou derrotista, não. A LBV está crescendo, mas a verdade é essa. A coisa está toda invertida. Nós temos que nos lembrar, aqui abro parênteses para frisar isto, que apesar do mundo estar nessa situação, agora é que é hora de acreditar mesmo no Apocalipse. É agora que é hora de acreditar mesmo na força do amor, que Apocalipse é amor. Tanto que ele é uma revelação de segredos que nos atormentam, que nos angustiam. Uma vez disseram para mim em Goiás, numa entrevista: ô pai, mas por que você prega tanto amor numa época de ódio? Ué, você queria que eu pregasse amor numa época de amor? É chover no molhado? A chatura suprema. Vamos ao capítulo 8 do Apocalipse, de Jesus segundo João. João foi apenas um médium paranormal, sensitivo, quiseram dizer várias expressões para o mesmo fenômeno. A primeira trombeta, versículo 7 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a grama verde. Muitos intérpretes do Apocalipse concordam que essa grama verde toda queimada é a mocidade. E alguns pensam, é uma guerra atômica que vai liquidar com todos os jovens, então vai liquidar também com todos os velhos e todos os adultos. Não é só isso não, meus irmãos. Nunca a mocidade foi tão bombardeada como agora. É o convite à prostituição, é o convite ao roubo, é o convite a quanto mais fácil, melhor. É a lei do menor esforço. É o ataque sistemático à intimidade das criaturas. É a época anunciada pelo profeta Daniel, desde o Velho Testamento da Bíblia Sagrada, o abominável da desolação no lugar santo. Qual o lugar mais santo da terra, senão a intimidade da criatura de Deus? O templo do Deus vivo, onde temos o nosso altar de sabedoria. Não interessa se a moça vai endoidecer, se a mulher vai pirar, se o homem vai tarar, se os velhos vão entortar a mente, não importa, o negócio é ganhar dinheiro. Mas até uma certa hora em que dinheiro não vai valer mais nada. Quando Zarur começou a dizer que haveria uma transformação na Rússia soviética, não seria por causa de balas de Estados Unidos da América, isso na década de 60, alguns riram. E onde é que já se viu um regime de esquerda cair? De direita sim, mas de esquerda? O tédio derrubou o regime marxista-leninista. É claro que tudo tem a parte de Deus. Ali também, o surgimento do comunismo na Terra obrigou o capitalismo a se tornar mais humano. Os homens só andam geralmente com um ariete, alguma coisa empurrando para frente. As religiões mesmo estavam muito ciosas de ser donas do terreiro. Marx também foi mandado à Terra por Jesus. Jesus é que comanda o planeta Terra. Por isso, o velho Henry Thomas, ao analisar a vida de Confúcio, disse que Confúcio foi o padrinho de Jesus. Jesus aprendeu muita coisa com Confúcio. É que o Henry Thomas só tinha o conhecimento no eixo do X. Precisava ter o conhecimento no eixo dos Y. Então ele saberia que existe um governo oculto dirigindo o destino dos povos. E quem comanda esse governo é Jesus. Ele mandou Confúcio, Lao Tse, Zaratustra, Karl Marx, Engels, Goethe, Sócrates, Platão, Xenofonte, Anaxágoras, Bias e tantos outros. E todos os músicos, e todos os construtores, também do capitalismo, que o mundo tem que evoluir. Só que nós temos livre-arbítrio. E Zarur dizia muito bem, a lei divina julgando o passado determina o futuro de homens, povos e nações, como quiser. Ah, mas a injustiça é muito grande na Terra? Mas existe uma lei chamada reencarnação. Ela é tão real quanto a realidade de que a Terra era redonda e não chata. Ora, nós da LBV estamos acostumados a reagir. Dizia assim, o pai, vai deixar de besteira. Nunca foi assim, vocês não vão conseguir porque nunca foi assim. Nunca foi assim porque nós, seres humanos, não quisemos que não fosse assim. Porque nunca foi assim, não vai ser assim, se é melhor que seja. Então, afirmar uma coisa dessa é considerar que nós devíamos estar no tempo da primitivo da humanidade. Que antigamente o homem dizia, Então, por esses que dizem que não pode ser dessa maneira, através do amor, da fraternidade, da transformação, bem que fraternidade e amor por nós não é pasmacerice, não é ser idiota, não é ser servil, no sentido pejorativo da palavra. Servir-se, que Jesus diz que o maior no reino do céu será aquele que servir, foi menor aqui. Então, a Terra não evoluiria. Então a Terra não cresceria pelo raciocínio desses irmãos, que no dia em que alguém aparecesse e dissesse, ah, não poderia ser, porque nunca, não pode ser assim, porque a linguagem humana era Entenderam? Quem disser para vocês que não pode ser uma melhoria para a humanidade, não aceitem isso. Ninguém é dono da verdade deste planeta, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, reagimos. Nós estamos fazendo com que os jovens da LBV, da religião de Deus e do PBV, reajam para não serem destruídos. Eu não tenho nada contra a mídia, olha, estou na televisão, estou no rádio, estou na imprensa. Mas só porque o jornal diz, porque a TV diz, que não sei o que disse, nós vamos aceitar? Então nós somos macacos, copiadores, somos papagaios. Não temos raciocínio. Diz a Bíblia Sagrada que devemos ler tudo e tudo analisar e selecionar o que é bom. E a grande missão da mocidade da LBV é reagir a tudo isso que abastarda os moços. Que a grande missão está aqui, ó. Capítulo 10 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. E vi outro anjo, forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, o arco-íris. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu escrevê-las e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. Estão me avisando que não há mais tempo, isso empolga. Mas no próximo programa nós vamos voltar ao assunto para os jovens saberem qual é a sua missão. Querem saber? Sim. Então, Apocalipse para os simples, logo, logo. Deus está presente. Estadista. Para sempre.